Meu parceiro André C, desde o Moral de Bicuara, tamo junto, hein? Meu parceiro Will Paredão Pikachu, estoura nós! Meu parceiro Clebinho CDs! Vambora! Ao som do tio assim, as cremosas vêm oriçada, vem assim no verão, ó. Que alucinada ao som do solinho, sua rabeta chamou a atenção. Alucinada ao som do solinho, sua rabeta chamou a atenção. E essa puta vem toda oriçada querendo sentar com seu rabetão. E essa puta vem toda oriçada querendo sentar com seu rabetão. E senta com força e com talento, você ofegante, eu percebendo. Bate mal contra essa puta safada, uma rajada de leite na cara. Toma safadinha, toma safadinha, toma, toma, toma na pega pegadinha. Toma safadinha, toma safadinha, toma, toma, toma linguadinha na novinha. Toma safadinha, toma safadinha, toma, toma, toma na pepeca da novinha. Toma safadinha, toma safadinha, toma, toma, toma linguadinha na novinha. E toma, toma, toma, toma na pepeca pancadinha. Toma, toma, toma, toma na pepeca, vai! Senta com força e com talento, você é ofegante, eu percebendo. Bate, maltrata essa puta safada, toma rajada de leite na cara, vai! Vambora! Bate com força na novinha, vem! Meu parceiro treloso do batidão, tamo junto. Eu Rio Grande do Norte, assim, ó. E alucinada ao som do solinho, sua rabeta chamou a atenção. Alucinada ao som do solinho, sua rabeta chamou a atenção. E essa puta vem toda oriçada querendo sentar com seu rabetão. E essa puta vem toda oriçada querendo sentar com seu rabetão. E senta com força e com talento, você ofegante, eu percebendo. Bate maltrata essa puta safada, toma rajada de leite na cara. Toma safadinha, toma safadinha, toma, toma, toma na pepeca pegadinha. Toma safadinha, toma safadinha, toma, toma, toma linguadinha na novinha. Toma safadinha, toma safadinha, toma, toma, toma na pepeca pegadinha. Toma safadinha, toma safadinha, toma, toma, toma linguadinha na novinha. E toma, toma, toma, toma na pepeca pancadinha. Toma, toma, toma, vem com tio, toma nos peitos. E senta com força e com talento, você é ofegante, eu percebendo. Bate maltrata essa puta safada, toma rajada de leite na cara. Vem com tio assim, toma, toma. Meu parceiro Flavinho, nem conta brigadeira, tamo junto, vá. Meu DJ Mikael Cris, história que essa é forte, essa é pancada. Vem com o verão do tio, vambora. Uma virada.